Ouvintes do Momento, edição de agosto. Banda Açaí e Pimenta, banda alta tensão, a poderosa. No começo de tudo achei que tudo era um sonho. Quando te vi a nu olhar eu vi que era tão real. Você querer o meu amor. De todos os amores que eu já tive um dia, meu coração não queria aceitar que podia ser. Queria dar certo. Você mostrou que entre nós era verdadeiro. Me convenceu que nem todo homem é igual. Você fez a diferença. Quero você pra sempre no meu coração. Te dando carinho, sua atenção. O que faltava em mim, você preencheu. Obrigado, amor, por tudo que tu fez. Sinceridade no olhar é o que você mais tem. Eu acordo até sorrindo por saber que você vai estar do meu lado, me abraçando. Tantos sonhos perdidos que eu já tive engano. Com tantas feridas e desilusões, eu nunca desisti.